Philadelphia 2 for the phone back to Philadelphia. 4-3-3. El Salvador, Philadelphia 2 for the back to Philadelphia. 1-3. Entendi, 133, PAB, autonomia alternativa, por gentileza. 550, Galeão. Oh, 625. Afirmo, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1016. 1016, 625, vou limitar. Oi, Salvador, Chalé 62, pronto, pronto, espera alta, na 10. 625, linha em decola, não no zero, vento 120 graus, 0612 de nós. Linha decola no zero, Chalé 62, pronto. Paulo Salvador, Alfinha, Índia, bom dia. Alfaianque, bom dia. Alfaianque, Índia, solicita autorização de reporte da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Singer 3. Autorizado, reporte até. Sim, que obrigado. Salvador, bom dia, 2 Alfa, 5 Delta, pátio 3. Chame na frequência do solo, em 1219. Solo, Salvador, Corteu, Aventa, Alfa, Vitor, Delta. Alfa, Vitor, Delta, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. O Vitor Delta, solicitando autorização de rebote do pátio 3 para o número 5 do pátio principal. 6251, no decolado aos 38, contato de controle 119.8. 98, bom dia. Pátio 3, que já iniciou. Então, quando ele comer, está autorizado, é pátio hotel. Deve ter o pátio 2 ao rebote. Após a passagem dele, podemos tirar. Salvador, eu tô 3597, final 90, baixar tinha cá. Sim, chame visual com campo, vento 150 com 06 dúzia, pista molhada. Foi para a visual. Calma visual, tá 3597. Que livre pouso, 150 com 05 nós. 35 no 7, deixa uma olhada. 7, autorizado, pouso. Pode ser. 35 no 7, no solo aos 42. Libere a direita, show solo 21.9. Lhe informar qual foi o teto que avistou? Estou com 600 pés, mas livrar direito 1219. Graças. Essa é a parte principal, por gentileza. Senhora, antes de ingressar, eu chamarei novamente. Salvador, tua 3597 vai livrar na sua escuta. Tua 3597 prossegue via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 4. Informando o técnico do meu reboque no gate 3, muito obrigado e bom dia. Bom dia. solo Salvador, aqui o avião Alfa Vitor Delta. Podemos ingressar no pátio principal? Afirmativa, autorizado ingresso no pátio principal. Reporte finalizado. Positivo, obrigado. Salvador, aqui o avião está estacionado na posição número 5. Obrigado e um bom dia. Bom dia, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tráfico Salvador, bom dia, Gol 196. 961, prossiga. Gente da Hotel, solicita autorização Rio Galeão. 961 para o Galeão, está autorizado. Ligou 360, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Morte, vai interceptar perto do 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. 5477 é o transponder, no 20.8 é a frequência do controle. Gente, o 991 autorizado, nível 360 para o Galeão, conforme o plano levante da 10, da Eule da Lide, intercepta Pedro 10, SMAP, Lúcio e Barbacena. É, confirmando o transponder, é 3417 e o controle 120.8, 1961. Transponder é o 5477. 5477, 961. Rádio NPT Pedestal, me chama para o Times, go. Autoridade, chama Times, 9001. Salvador, muito bom dia, Shelton 3171, posição 612, informação hotel. Shelton 3171, bom dia, estou autorizado para Guarulhos. 360 nível, se decola da 10, cumpre PCD, saída da Eule da Motiva. Onde intercepta peso Luna 0, Bridge, peso Luna 6, Brava Hotel Zulu 13. 5505, correção. 5506, é o transponder no 208, é a frequência do controle. Quer confirmar a saída, por gentileza? Dael Leda, e após Leda, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, ativa. Afirmativo, gente, autorizado nível 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16 Bravo Hotel Zulu, direto Trive Posto. Decola da 10 na saída Dael Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Funciona 5506 e o controle 1208. Proteja mais correto, chama quando pronto, proposta 62. Gente, chamará quando pronto, TAN 3171. Parque 961, 141 a bordo, 13h55 de autonomia, Fernando Campinas. Toma parte, um dia alfa, ponto de espera 102, decimal 95. O altímetro marca agora 1016. Gente, pátio, dia alfa, ponto de espera 1, decimal 95. 1961. Nova Salvador, bom dia, bom no 961, ponto espera da 10, pronto. Bom dia, 961 na linha decola, vento 230 graus, 03 nós. Sim, em verdade, decola a questão do 0, bom no 961. Alfa Zulu Delta, está falando do Pátio 3, pede autorização de reporte, Pátio Principal, posição de número 9, para a hora que antes. Também, reporte ao TEC. Autorizado, reporte ao TEC, obrigado. Alfa Zulu Delta, reporte na saída do Pátio 3. Alfa Zulu Delta, reportar na saída do Pátio 3, exato, obrigado. Volo 91, decolado aos 25, chama o controle 119.8. 19.8 com 9.000. Fast 328, very copy. Clear to Campina Grande, flight level 190, runway 10, fire Golfi 677, confirm your route, departure will be Puka, and transition Aru, Skok 5505, send frequency approach to 109.8. Call for pushback and start up 3. Paulo, Azul, Alfa, Azul, Delta, 4, próximo a ingressar no pátio principal. A mensagem foi sobremodulada, não compreendi. Azul, Alfa, Zulu Delta, tá? É pronto para ingressar no pátio principal. Gente, mantenha a posição e aguarda, Alfa, Zulu Delta. Mantenha a posição e aguarda, Alfa. Olha, o 40-40. 40-40 da Azul para Confins, mantendo a escuta, aguarda a copa, por gentileza. Ok. Tá 3171 na escuta? Afirmativo, 3171 na escuta. Mas quanto tempo para início do push? Não solicitamos o push. Sim? Não foi solicitado o pushback ainda, o 3171. Tem alguma previsão? Afirmativo, acho que mais 10 minutos. 10, 12 minutos. Tô ciente. Alfa Zulu Delta está autorizado a ingressar no pátio, vai até o Finger 09, confere? Alfa Zulu Delta confirma. Sim, estou autorizado, reporte ao término.